fazer a turma do bairro, moleque maloqueiro, salve Gomix, DJ Bueiro. Olha os menor criticado pela sociedade. Hoje de nave faz um tempo que eu não ando a pé. Mais de 3 naves guardadas lá na minha garagem. Resultado de muito trampo, foco, força e fé. Cê sabe como é. Pra quem veio do gueto, quem não tem berço de ouro tem que ralar dobrado. Sou grata rua por todos esses ensinamentos. Por isso que nós continua bem desenrolado. Tô fazendo dinheiro sem carteira assinada. Tô vivendo do jeito que eu sempre quis. Festa no M convocando só as perturbadas. Essa é a turma do bairro, embora ser feliz. Tô fazendo dinheiro sem carteira assinada. Tô vivendo do jeito que eu sempre quis. Festa no M convocando só as perturbadas. A turma do bairro, embora se fique. E os vizinhos perrequeiros que sempre falava mal. Hoje quer puxar assunto quando me tromba na rua. Como é impressionante, baby, essa cara de pau. Ainda bem que fui, mas eu nunca pedi ajuda. Ele não passa do 18, era o que ela sempre dizia. Mas eu sou inteligente, sempre tive meu caminho. Posso até fazer de bênção, nem queria falar nisso. Mas esse ano agora eu passo logo 25. Mais um ano muito louco aqui, tô vivo e vivendo. Outra blanche pega fogo pra limpar. É a turma do bairro que segue contando o vento. Contra todos os argumentos comigo, DJ Bueno. Que tá sempre na bala e faz hit, vira o vice. Aproveita, vai em frente e viva bem esse momento. Até queria te falar, mas cê não tá pronto pra isso. É nós que tá na linha de frente, menor maloca que tá presente. Na simplicidade tô fortemente, que é por isso tô nessas caras de descontente. Olho no tabuleiro, nós vai quebrar as correntes. Disciplina, nós não deixa falha. E ela vem, gata versátil, balmei. Até falar que ama, eu sei que te detém. A gente tá enrolada na elástica do que é bem. Gata versátil, balmei. Pandora, bumbu e bem. Até falar que ama, eu sei que te detém. A gente tá enrolada na elástica do que de mais um ano muito louco aqui, tô vivo e vivendo. Outra blanche pega fogo pra limpar. O oco da turbina grita mais do que trovão. 24K fumando cancho no navão. Ela se surpreende que nós é atualizadão. Na que faz o baile e amaceta essas tchuca. É a turma do bairro lá do tempo da labuta. Segue a liderança 01 e não confunda. É festa no M que as bandidas acabam a luta. As que fogem bem e não nego o close. Ela senta bem fazendo a pose. Do crush, bebe Jack Honey. O papo tem love, fala rosé. As que fogem bem e não nego close. Ela senta bem, fazendo a pose. Gostar do crush, bebe Jack Honey. O papo tem love, e parece que era ontem que eu tava descalço. Carburando com a turma do bairro e não aceitava desaforo. Minha mãe falou, cuidado com sorrisos falsos. Que quer pular do seu lado pra desfrutar do seu ouro. E meus M no YouTube cresceu zero da minha conta. Queria Hornet, hoje eu tenho a coleção. Eu só tinha bike, mas eu fazia de conta. Que a garrafa no pneu era o ronco do trovão. Bom de soco, ruim de mina, ruim de escola e bom de rima. Caderno nunca tinha matéria, mas não faltava canção. E agora na taça vai ser só Dom Perignon. E hoje eu sou muito sim das putas que falava não. Bom de soco, ruim de mina, ruim de escola e bom de rima. Caderno nunca tinha matéria, mas não faltava canção. E agora na taça vai ser só Dom Perignon. E hoje eu sou muito sim das putas que falam. Mais um ano muito louco aqui, tô vivo e vivendo. Outra blanche pega fogo pra limpar meus pensamentos. Uma dose, uma flor e uma loira que é fechamento. É a turma do bairro que segue contando o vento. Contra todos os argumentos comigo, DJ Bueno. Que tá sempre na vale fazer e divino vice. Aproveita, vai em frente e viva bem esse momento. Até queria te falar, mas cê não tá pronto pra ir. De muito trapo, foco, força e fé. todos esses.